Olá, papais, tudo bem? Aqui quem fala é Jaque. Eu sou uma colaboradora que ajuda a Bárbara lá na página dos Filhos, Desafios e Ministério. E hoje eu vou estar dando continuidade à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais, onde vamos estar no dia 9. O amor acalenta. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Isaías 66, 13. Homens podem amar seus filhos intensamente, aspirando à aproximação. Ninguém acha que o amor de um pai seja limitado, simplesmente porque ele é macho. Essa leitura está mais ligada ao estereótipo ou à fertilidade nas escrituras do que à realidade. Contudo, incalculável e precioso é o amor de mãe. Existe uma razão pela qual o Dia das Mães é um feriado fixo no calendário. Porque mais pessoas jantam fora de casa naquele único domingo do que qualquer outra ocasião especial. Deus fez o amor de uma mãe para ser acolhedor e maravilhoso. Quando Davi procurou uma palavra para descrever o sentimento de estar completamente em paz, pensou em si mesmo como uma pequena criança descansando ao lado de sua mãe. Salmo 131, 2. Quando Isaías falou sobre Israel sendo restaurado do exílio para sua antiga glória, ele igualou o sentido de satisfação e alegria pura ao de uma criança no seio de sua mãe. Amamentados nos braços dela, e acalentados em seus joelhos. Isaías 66, 12. Essas ideias são captadas na palavra acalento, a qual não significa simplesmente amar de uma forma geral, porém, mais especificamente, produzir aquecimento. Isso descreve um frio, faminto e assustado recém-nascido sendo colocado nos braços carinhosos de sua mãe. Ela segura perto e agasalha completamente sua criança indefesa no calor radiante de seu corpo com terno amor. Ela o afaga e alimenta, gentilmente caricia sua face macia, suas pequenas mãos. Ela o beija na testa, acariciando seu macio e delicado cabelo. Ela sussurra e canta delicadamente em seus ouvidos. Conforta e acalma seus medos. Ele se sente seguro e amado. Tudo está bem no calor de seus braços. Isso é acalentar. O amor dá a cada um de nós a oportunidade de consolar nossos filhos enquanto eles crescem. As mães, como aquelas que alimentam, podem ter o temperamento mais sensíveis e histórias mais longas. Mas os homens também são chamados para acalentar. Maridos são ordenados a consolar e manter suas esposas com amor terno. Efésios 5, 25 a 29. Quando o apóstolo Paulo tentou encontrar palavras para expressar seu amor pelas igrejas que ajudou a nascer e fundar, disse que se sentia como uma mãe protetora, que cuida amorosamente dos seus próprios filhos. 1 Tessalonicenses 2, 7. Os pais deveriam aquecer os corações de seus filhos, de acordo com suas necessidades, conferindo-lhes doses bem grandes e regulares de conforto, cuidado físico e afeição calorosa. Reconhecidamente, a vida providencia mães e pais com todos os tipos de oportunidades. Todos os dias com esse propósito, para crianças de todas as idades. Seu cuidado terno e amoroso toca devidamente sua descendência através das terminações nervosas e carrega entusiasmo direto para seus corações. Isso pode ser tão simples quanto envolver seu braço ao redor do ombro de seu filho ou conduzir sua filha pela mão. Poderia ser segurá-lo enquanto assiste um filme juntos, ou dar uma piscadela, ou um leve aperto em seu braço durante o culto. É parar em um semáforo e virar para trás em seu joelho e apertar, sabe, o joelhinho deles quando você olha no banco de trás? Ou parar e dar um abraço neles quando você olhar eles no corredor? Ou dar um beijinho na testa? Algumas vezes é fazer cócegas. Ou brincar com eles golpeando pelo tapete no chão da sala. Ou mesmo numa pilha de folhas no quintal. Entretanto, mesmo quando você estiver ouvindo isso, você pode estar se repelindo algumas vezes, sabe, por essas iniciativas. Talvez, mamãe, papai, você pode estar ouvindo essas coisas e pensar, isso não é para mim. Eu não consigo ser assim. Talvez você não seja o tipo sensível, melindroso. Pode ser que você comunique melhor seu amor por meio de acenos, sorrisos silenciosos e provendo alimentos sobre a mesa. Isso é compreensível, sim. Nem todos procuram memórias de como o contato físico foi concedido anteriormente. Porém, a firmeza amorosa de seu contato constitui-se por parte do cotidiano, dádiva distinta que Deus lhe tem dado. Agora, para conquistar e cativar o coração de seus filhos. Não deve se sentir, contudo, pressionado a mudar seu temperamento natural. Lembre que Jesus apropriadamente tocou crianças e igualmente as abençoou. Marcos 10:16. E o seu filho pode, de fato, estar ressentido e aspirando à cordialidade necessária que seu toque pode proporcionar. Esse pode também ser um dos meios pelo qual Deus traz a cura para ajudá-los a se redimir de uma ofensa nociva do passado e para transformá-la em saúde, cultivando graça em seus filhos. A vida pode ser fria e imprescindível para nossas crianças em um mundo escuro. O estresse diário pode passar sobre elas e deprimi-las. Algumas vezes, medo e incerteza pode se mostrar como um inverno, gotejando frieza emocional e insegurança gélida em seus corações. Mas talvez tudo isso exija algo caloroso para iniciar o degelo. Afeição terna de sua parte, como alguém chamando por Deus para ser pai e mãe deles. Seu afago sobre suas costas ou o conforto de seu braço forte lhes dá a segurança emocional que acalma suas preocupações e dúvidas, o que provavelmente entrelaçará seus corações cada vez mais forte. Estendeu a mão, tocou nele. Marcos 1:41. A saúde começou com um toque. Seus filhos necessitam ser acalentados. E nada representa isso melhor do que seu toque amoroso. Amém? Então, papais, hoje o nosso desafio é aquecer a vida e o coração dos nossos filhos. Então, tire vantagem da oportunidade de dar a eles algo inesperado, como um toque amoroso. Escolhe um gesto apropriado que diga, eu o acalento. Faça isso com sinceridade. E pegue seu caderninho que você começou a anotar desde o primeiro dia e registra qual foi a resposta deles para a sua afeição. É algo que você precisa fazer com muita frequência? Então, não esqueça também que o toque também faz parte de uma das 5 linguagens do amor. E assim como o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos abraça todos os dias com seu toque maravilhoso de amor. Nossos filhos precisam da cura, do abraço, do toque, que muitas vezes nós não tivemos quando nós éramos criança. Então não repete aquilo que você já enfrentou na sua infância. Sabe, mude a história da sua geração, dos seus filhos, né? Vamos encerrar hoje a leitura do dia 9 com o versículo de Efésios 5:29 que diz que, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Fica na paz do Senhor e tenha um dia abençoado.